E essas meninas, rapaz, de hoje em dia que só quebrar o tabosa. Né, Gemaro? Essas meninas que é assanhada, vamos dar um jeito nelas? Vamos lá? Vai, tabosa, vai. Puxa o solo, vai. Ai, meu Deus, eu não aguento. Essas malandras, assanhadinha, que só quebrau, vem pra favela, fica louquinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha, que só quebrau, vem pra favela, fica louquinha, então vem sentando aqui. E pra novinha da favela, o hit desse aqui, senta aqui. Ai, esse rabetão, minha filha, vem pra cá, vem. Bora, Gemaro, tomar uma, bora. Não vai não. Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, vem pra favela, fica louquinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, vem pra favela, fica louquinha, então vem sentando aqui. Pra novinha da favela, o hit deixa aqui, senta aqui. Estourou!